Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos chegando mais uma vez com este programa que é meu, é seu, é nosso. Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado desde já a todos vocês, amigos, radialistas do Brasil inteiro, que compõem, né, as equipes das rádios que são nossas parceiras, afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Desde já o nosso muito obrigado pela parceria, pelo carinho de vocês, e também a todos vocês internautas que acessam radioestudiobrasil.com.br e ouvem o nosso programa. Vamos de música? Bruno e Marrone abrem o programa cantando bonito, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro embotado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meus amigos da RCB Campos Belos, Rádio Campos Belos, exibindo o nosso programa, né? Muito obrigado. Aí, Rosilene, um beijo pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho. Minha querida, deixa eu ver aqui, minha querida Maria José de Posse, Goiás. A Maria José, a Carol, todos os nossos amigos de Posse, Goiás, todos os ouvintes, da Rádio Nova Dimensão de Aciara, exibindo o nosso programa. O Luciano, o Vilmundes, todos da equipe da Nova Dimensão, que exibe o nosso programa aí em Aciara, Estadão de Goiás. Maria José sempre interagindo comigo. Beijo pra você, viu, querida? Minha querida Nízia, em Vitória, Minas Gerais, também não perde o programa. Minha querida Eliane Rocha, em Promissão, Estadão de São Paulo. Meu amigo Taliba Gonçalves, todos da equipe da Rádio Atividade FM, em Juína, Mato Grosso. Minha querida Diana Rosa, em Formosa, Goiás, onde nós temos a rádio, meu amigo Afonso Braddock, né? Da Nossa Brasil FM. Muito obrigado, Afonso Braddock, todos da equipe da Nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. A Silvana Paola está no Rio de Janeiro, em Pinheiral, ouvindo também o nosso Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Web Rádio Multimaria, em Criciúma, Santa Catarina, também, que exibe o nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço ao diretor Rafael Luzenberg. Muito obrigado pela parceria de vocês, a todos, viu? A Priscila Ferreira está em Itaipé, mora em Itaipé, Minas Gerais, também, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Sexta-feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda eu te vi. Você no camarote e eu rodado no pedaço, caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro, tô de carona. O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado. Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelele, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer, lelele, lelele. Se eu te pegar, você vai ver, lelele, lelele. Você jamais vai me esquecer. Vem, você com a gente, vai todo mundo, ó, quero ver. Lelele, lelele, se eu... Lelele, lelele, você. Lelele, lelele, se eu te pegar, você vai ver. Lelele, lelele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos aí da Rádio Transpaulista. Meu amigo Luiz Eduardo, todos da equipe exibindo o nosso programa. Meu amigo Nil Rodrigues, de Santa Helena, no Paraná, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Adriana Teles, em Goiânia. Ei, Adriana Teles, moça bonita de Goiânia, sempre ouvindo o nosso programa. Nós temos a Rádio Primavera FM Aparecida de Goiânia. Nosso amigo Miguel Maia, aí de Aparecida de Goiânia, exibindo o nosso programa pela Rádio Primavera FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Roselice Oliveira, de Cícero Dantas, na Bahia, também ouvindo o nosso programa, uma rádio, os amigos da Rádio Buqueirão FM, né? Muito obrigado, viu? Os amigos todos da equipe da Rádio Buqueirão FM, em Cícero Dantas, na Bahia, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Vanderlei FM, de Vanderlei, Bahia, Elinaldo Oliveira, a Sheila, a Aline, o Luciano, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, pelo carinho.

rádio não ter você, sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Devia dizer, disse, perdoar. Bem que eu queria encontrá-la e sorri numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos por menos. Minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Aquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Muito bem, meu amigo Ricardo Silva, aí da Canoa Grande FM. Aí, um abraço, Ricardo Silva, da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná. Ricardo Silva sempre interagindo comigo no Facebook e diz que já está tocando minha nova música, né? Muito obrigado, Ricardo Silva, e a todos vocês, amigos radialistas do Brasil inteiro, já tocando a minha nova música, Quero Você Pra Mim. Um abraço, muito obrigado a todos vocês, viu? Pelo grande apoio. Minha querida Célia Alves, em Gurupi, no Tocantins, os amigos da Rádio Felicidade FM, em Três Pontas, Minas Gerais, o diretor Robson Ribeiro, o Luciano Maciel, todos da equipe, né? Uma abrangência muito grande, 75 cidades, abrangência dessa emissora que exibe o nosso programa, Rádio Felicidade FM, em Três Pontas, Estadão de Minas Gerais. Minha querida Neuza Rodrigues, em Piraju, São Paulo, muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Oliel, João Rodrigues, o Douglas, o Ronaldo, o Osman, o Bideco, o Anito, todos vocês amigos da Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço a todos os ouvintes aí, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Juraci Pereira, Cida Vieira, Charliene, Raina Almeida, Deise Cristina, todos vocês, o meu muito obrigado, um beijo para vocês. Vamos de música. Quem canta bonito agora? Bruno e Marlo, Short Vermelho. Eu vim tirar você da minha vida, mas não tem jeito não. Coloquei um outro alguém em seu lugar, foi pura ilusão. Não vou mais tentar te esquecer, eu não vou não. Vou lutar, eu vou brigar, é pra ganhar seu coração. E lembro seu corpo bonito em frente ao espelho, sua pele bronzeada, molhada, seu short vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão, com a canção do silêncio, na paz ouço o seu coração. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. Não consigo te esquecer, não dá. Pele bronzeada, molhada, seu short vermelho. Não dá pra esquecer, não dá, não dá. E lembro sua roupa amassada, jogada no chão. Com a canção do silêncio, na paz ouço o seu coração. Não dá pra esquecer, não dá. Muito bem, vamos em frente. Olha quem está adentrando ao estúdio aqui nosso do Mundo Sertanejo, os meus amigos Maione Duarte. Opa. Que brilharam no programa de segunda-feira e hoje estão passando por aqui novamente. Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Obrigado. Como é que você tá? Tudo jóia? Passando aqui para te dar um abraço, tá? Trazer um abraço de Goiânia para vocês aqui. Pois e viva é. O Mundo Sertanejo. E Goiânia, já tá chovendo também? Ô, oh, tá querendo, tá querendo. Olha o lugar que tem gente bonita, né? Obrigado. Aqui também não é diferente, né, mãe? Gente carinhosa que recebe a gente bem. Muito tá? bem. Satisfação. E aí, Duarte, tá feliz aí com a repercussão do trabalho? Graças a Deus, a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Por esse trabalho que a gente está desempenhando e com apoio exclusivo de vocês, viu, Diego? Sempre, se não fosse esse apoio de vocês, Maione Duarte não estaria realizando esse intento. Muito obrigado mesmo, de coração, viu, Diego? Estamos aqui para isso. E o contato para show dos meus amigos Maione Duarte? Vamos lá. Os contratantes do Brasil inteiro que querem levar o show de vocês, né? Vocês estão viajando, divulgando. Isso, o CD de vocês está muito bom, show é bom. Muito obrigado. E os contratantes podem ligar para... É 62, né? 62, pode ligar aqui no TIM, 8138-7055. Fácil demais. É, 8138-7055. Isso, mais contrata Maione Duarte para o Brasil inteiro. Isso, eu agradeço. Bom demais, estamos aguardando, gente. Obrigado. E vamos pedir os nossos amigos aí, diretores, os amigos que compõem toda a nossa rede de rádios, para também tocar as músicas de vocês na programação local deles, né? Opa, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E a música, essa música Melô do Gago, que a gente já está tocando aí, que já é sucesso. Obrigado. É uma música que promete estourar aí pelo sucesso e todo mundo vai cantar com vocês. Muito o Brasil obrigado. Inteiro vai cantar com vocês. Bacana, a gente espera sim. Obrigado, meus amigos. Sejam bem-vindos sempre aqui no Mundo Sertanejo, viu? Obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos. Um grande abraço, Diego. Mundo Sertanejo. Viva aí, ele. Maione Duarte canta no Mundo Sertanejo, Melô do Gago. Sucesso, meus amigos! Praça principal da cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. We'll be right back.